Ei, Gabriel, eu preciso te contar uma coisa. Vixe, Letícia, só se for bem rápido. Mas por que tanta pressa? É que eu preciso pegar meu ônibus e não posso atrasar. Nossa, isso tá parecendo com o filme que vai ser exibido na próxima sessão do Cinecom, antes do pôr do sol. O filme conta a história de duas pessoas que se reencontram depois de 9 anos e têm apenas 1h30 para contarem sobre suas vidas. Que legal! Quando vai ser a sessão? Vai ser dia 11 de novembro, às 7 da noite, no gramado das Quatro Pilastras. Se chover, a gente se encontra no auditório do DEF. Beleza, tá anotado. Prometo que da próxima vez a gente conversa melhor, mas agora eu preciso ir. Te vejo no Cinecom. Cinecom, Cinema e Cultura para Viçosa. Realização, Universidade Federal de Viçosa, DCM e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Apoio, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Museu da Comunicação.